Essa é uma mensagem alienígena. Vamos começar! O depósito de bebidas Bendita Hora comemora mais um ano de sucesso. Ao vivo aqui, o Macapaba! Pra você. E quem ganha o presente é você. Pra melhorar ainda mais, o Rock será junto do nível de 2 anos da sexta mais VIP da cidade. Serão 2 festas em uma só noite. Ele tá chegando, arrasta a palma! Arrastar o povão para o Macapaba Club. Eu tenho medo de não ser aquilo que você sonhou. No Macapaba Club vou estar na sexta VIP. Você tá aqui, papai! Aguardem, e só pra lembrar, foguete não tem ré. Vamos lá, uma noite especial pra galera aqui no Macapaba Clube hoje. Tem Bico Mix, o nosso convidado especial. Tá chegando 2 anos da sexta, Bibi com ele. Você agora vai estar com DJ Geleia. A evolução chegou. Bota as cocotinhas pra endoidar, meu DJ. Chuta na área. I feel the chemistry between me and you. You make my heart beat. Trio VIP, Geleia, Fabinho e Chunotá. Tell me what I'm supposed to do. Tá chegando 2 anos da sexta, Bibi, com o Pop Som. O Águia da Amazônia vai sobrevoar Macapaba, Macapaba Clube. Recebe o Pop Som, Águia da Amazônia. Em agosto, aguarde novidades, papai. Cê tá aqui. Amanhã tem boate pra mim, DJ Lohan. Geleia vai estar porra com o Trividente também. Bora, safadão. Aí, Geleia, já me sobe um calor. Inverna e brota, tá, papai? Toma o vivaço, Patrick Media. Hoje vai, né, papai? Comandante Felipe da Bendita, respeite a minha história. Sexta VIP do Macapaba Clube. E aí, Gabigol, tudo certinho por aí, garoto? Família Supermala já por aqui, família Rock Doido. Já na área, arrebentando geral com o Geleão. Fabinho e Jonathan, nosso trio VIP. Na sexta, VIP. Juninho, considerado seu na área, Juninho! Passando também, tô passando Juninho das comidas típicas, o Robson! Troca a Cristina comitiva por aqui também! A mulherada, como sempre, chegando na sexta, VIP! They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, what the fuck. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, what the fuck. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, what the fuck. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, what the fuck. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. Na pressão, na pressão, na pressão. Para Juliano, para Gabriel, para cima, vocês estão me vendo. Tá chegando o Pop em Macapá. Já é o Babinho de Holanda. Pop Som! what the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, they just strut. What the fuck? Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Tá numa capada. Fiz essa aqui pra todas putas, pra tocar em todas quebradas. Cê tá na sexta, vem bem na parada, toma, toma na tua cavara. Toma na tua cavara. Toma na tua cavara. Toma na tua cavara. O Patrick tá na área. Toma na tcheca, mulher, vai. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Senta na sexta, baby, papai. Bora pra cima. Alô, Geleião! Esse meu DJ Geleia toca pra caralho! Fiz essa aqui pra todas putas, pra tocar em todas quebradas. Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara. Toma na tia cavara, toma na, toma na tia cavara. Toma na tia cavara, toma na, toma na. Chega no aniversário da sexta, vive 2 anos de história! Toma na, toma na. Supremo Foto Fest tá por aqui também! Registrando as melhores imagens, bora pra cima! Toma na, valeu, Maílson! Toma na tia cavara, Super Mala RD! Toma na tia cavara, toma na tia cavara. Toma na tia cavara, toma na tia cavara. Sexta VIP do Macapaba Clube, simplesmente a única. Feira de Itajaí, Santa Catarina. Toma, toma sua vagabunda. Toma, vagabunda. Toma, toma sua vagabunda. Toma, toma, toma sua vagabunda. Toma, vagabunda. Toma, toma sua vagabunda. Toma, vagabunda. Eu puxo seu cabelo, segurando na sua nuca. Toma, toma sua vagabunda. Toma, vagabunda. Toma, toma sua vagabunda. Toma, vagabunda. É no beco da favela que rola aquela aventura. Encontra o Salminho, vai achar o que tu procura. Hoje o Diguinho vai te levar à loucura. Entendeu, sua puta? Toma, toma sua vagabunda. Toma, vagabunda. Toma, toma sua vagabunda. Toma, vagabunda. Toma, toma sua vagabunda. Toma, vagabunda. Toma, vagabunda. Toma, vagabunda. Toma, toma, toma, toma. Vai na cara e toma. Vai na cara e toma. Vai na cara e toma. Tá chegando em Macapá, aniversário do mestre DJ Alisson também. Em abril é Rock Doido agora, dia 18, aniversário do mestre Alisson. Véspera de feriado lá em Belém do Pará, o comentário geral. O aniversário do mestre DJ Alisson. E atividade faz a diferença. Fala, Júlio, considerado garoto. E as cocotinhas estão aqui no Macapá, o clube doido no geral, papai! É o DJ Bruno! Esse meu DJ Geleia toca pra caralho! O bailão estrala, elas estão sorrindo à toa. O bailão estrala, elas tão sorrindo à toa. Vai piranha, puta louca, põe na boca. Agora já estamos ao vivaço na live, já já pra galera. Já já. Toda vez que você. Oi, neném. Você, oi, eu vou responder. Oi, eu vou responder. Oi, eu vou... oi, você tá no Macapaba. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Oi, oi. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Oi, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Oi, joga a mãozinha. Toma na tua cavara, toma na, toma na tua cavara. Fiz essa aqui pra todas putas, pra tocar em todas quebradas. Toma na tua cavara. Bora, Fábio, meu, nosso gerente. Toma na tua cavara, toma na, toma na tua cavara. Toma na, toma na tua cavara. Toma na tcheca, mulher, vai. Toma. Toma na, toma na tcheca. Toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Toma na tcheca. Hoje também nosso convidado especial do DJ Amigo Mix pra endoidar. Toma na, toma na, toma na, toma na, toma na, toma na. Tiago! Dudu Vieira, de Ita... Boa noite, sexta, Bibi! Ita Catarina. Toma, toma sua vagabunda, toma vagabunda... Sexta, Bibi. Toma, toma, toma sua vagabunda... DJ Jonathan. Toma, toma, DJ Fábio. Toma vagabunda... Seu cabelo, depósito de bebidas, bendita hora. Aqui toda hora é a hora. Vagabunda, toma, toma sua vagabunda. Toma vagabunda, é no beco. Fala, Aldo do Salão, tamo chegando, garoto. Tu encontra o Selminho, vai achar o que tu procura. Hoje o Tiguinho vai te levar à loucura. Entendeu, sua puta? Entendeu, papai? Toma, toma sua toma. Vagabunda. Toma, toma vagabunda. Toma, toma sua vagabunda. Toma vagabunda, toma, toma sua vagabunda. Toma vagabunda. Toma! Toma vagabunda, toma vagabunda. Toma, toma. Dia 2 de abril tem armazém, né, meu preto? Toma. Minha parceira Geni Emília Santos, Velha Guarda em Castanhão. Na minha cidade, mandando a galera no Facebook por aí também. Um abraço, meu namorado, tamo junto. Bora, Miriam! Dudu Vieira, quem respira criatividade, faz a diferença. Pra vocês, tô ainda. Obrigado pela moral. Sinta-se à vontade. Vou chegar no Macapaba Clube. Daqui a pouco tem só ao vivo, viu? Daqui a pouco tem ao vivo do Bico Mix também, meu parceiro. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Agito. Essa é a nova... Parabéns, Jojo! O novo agito. Se tira... Ele vai comemorar hoje aqui no Macapaba, que é Jojo! Dá um grito. Dá um grito. Joga a mãozinha pra cima, pra cima! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Dá um grito. Lelê! Dá um grito. Dá um grito. Ganhou, né? Essa é a nova zoeira. Esse é o novo... Para o William, nobre abraço pra você, manhã! Nova zoeira. Esse é o novo agito. Essa é a nova zoeira. Esse é o novo agito. E o Xoxo tá no segundo! Quando abre a boca e dá um grito. Porque aqui na sexta-feira é outro patamar. 2 horas, papai. Que tem entrada e cerveja de graça pra galera do Macapá. Esse rock 2, esse vai entrar pra história, viu? Aniversário de 2 anos da sexta, VIP. É o novo atito. Junto com o Popson Laga da Amazônia. É o novo... Cerveja e entrada de graça das 8 às 10 da noite. Calado, 1 segundo de silêncio, por favor. Quem agora, papai? Quem for flamenguista, abre a boca e dá um grito. E quem vai estar com a gente? Popson. Amigo caloteiro, abre a boca e dá um grito. Amanhã tem DJ Lohan lá na praia, Michela e outro bidante DJ Lohan. Quem deixou? Diretamente de Barcarena pra Macapá amanhã. Oi, dá um grito. Oi, dá um grito. Oi, dá um grito. Oi, dá um grito. Oi, dá um grito. Oi, dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira, abre a boca e dá um grito. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o Bora, Patrick, mija, um abraço pra você, maninho. Zoar, tu beijou depois que... O mija é o mija, né, papai? Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E você? De pelo do... Tá bonito, meu amigo, me segue um pouquinho. Você dentro na garota. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Bisteca Divulgações, Henrique do Paredão e Márcio Hightech. O trio VIP de divulgações dos CDs do DJ Geleia. É pressão pra todo lado, lado, lado, lado, lado. Eu vou ter que zoar, beijou depois que ela mamou. E aí, Yuri? Você não é o moço? Não, não, Yuri. Sempre bela a cada dia, né? Tá ligado que beijou, mano. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Bora, maninho! E aí, boca de pelo. Bora, Juninho, considera meu parceiro, Juninho. Das comidas típicas, pra baixo pra você também, maninho. Bora, Nilson Cardoso! Bora pra cima, maninho! E aí, Manuel? Bora, Delcio Moreno, um abraço pra você também, maninho. Delcio Moreno, amanhã vamos estar junto, meu preto. Não existe isso. Libidante, DJ Lohan. Solta essa vira. Rock doido, maninho. Vai do set, solta essa vira até competição. Joga a mãozinha, vira, joga a mãozinha, joga a mãozinha, vira, joga a mãozinha. Quem é do Flamengo dá um grito. Popozinho, popozão, rabetinha, rabetão. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Jojo tá de parabéns hoje também. Tá chegando o nível dele hoje aqui. Hoje ele veio comemorar, papai. Popozinho, popozão, rabetinha, rabetão. Du, du, du, du, du, du. Pontinha, botão. Popozinho, popozão, rabetinha, rabetão. Du, du, du, du, du, du. Du, du, du, du, du, du. Bate, bate, bate, bate, bate com força no chão. Já tá tudo preparado, então passa a visão. Já tá tudo preparado, então passa a visão. Já tá tudo preparado, então passa a visão. Já tá tudo preparado. Passa a visão. Já tá tudo preparado, então passa a visão. A pressão vai começar. Quem comanda é o Geleão. Vem malandra, vem sentando do jeitinho sem caô. Essa é a sexta VIP e o papai chegou. Perturbada, que é que elas querem? Bailão de rua. E aí, bandinho, o que é que elas querem? Bailão de rua. Senta! Descontrolada, ela mexe sua cintura. Vai, vai. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pandeiruda, vai pandeirão. Bora cocotinha, pega a visão. Cavuca, cavuca, cavuca, cavuca na sua bunda, vai pam, vai, ei, lelé. Chega no aniversário, 2 anos da sexta, Bibi. 2 horas de cerveja e entrada de graça pra galera. 8 às 10 da noite, vai ser rock doido aqui no Macapá. Vai, pam, pam, pam. Bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, bite, automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, papiço! Já quer embrasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Bunda. Marcelo Luiz Cachorro, bora cachorro! É o bonde do T&T, ela... ela é de São Paulo também, Ednei Lima, um abraço pra você! Tamo junto, garoto! Mas com um tanto problemático, bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico, já disse que amei. A sexta mais bombada! A sexta mais... Sexta VIP! Sexta VIP! A sexta mais bombada da Zona Norte! Sexta VIP do Macapaba Clube! É pressão total! Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, bora, Juliano, abraço pra você, maninho. Bota a mão no joelho, joelho, joelho, joelho, joelho, joelho, joelho, joelho, joelho, joelho, joelho, joelho, joelho, joelho. Sentando a pressão! Fala aí, novinha, aí, novinha. Bora na escola de Wi-Fi! Vai tomar no olho do seu cu? Fala aí, menino. Segundamente. Tu quer o quê? Vai pra puta que pariu! E o quê? E terceiramente. Tu quer? Senta na bola. Oh, quica na bola. Oh, senta na bola. Oh, quica na bola. Oh, senta na bola. Oh, quica na bola. Oh, senta na bola. Oh, quica na bola. Oh, senta na bola. Eita porra, caralho, novinha, filha da puta! Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Vai, desce, moreninha, sobe, moreninha, desce, vai, moreninha. Daqui a pouquinho tem bem comigo, se vai comandar, maninho. Ô, cuzona, toma, toma, toma, toma. Ô, cuzuda, chupa, chupa, chupa. Ô, cuzona, toma. Eu tô gostando, né? Vai, vai, vai, vai, vai. Manda essa porra. Tá chegando o nível da sexta, Bibi. Vem, Bibi. Na Nitro, tô bem louco. Tô louco só um pouquinho. Você está na sexta, Bibi, então desça devagarinho. Tipo assim que eu vou passar, sarrando com meu pau devagarinho. Que eu vou passar, sarrando com meu pau devagarinho. Que eu vou passar, sarrando com meu pau devagarinho. Aí eu passei. Ela deu uma olhada, eu vou voltar. Pra ver se a piranha dá uma mamada, eu vou voltar. Pra ver se a maldita dá uma sentada. quando eu vou voltar pra ver se a piranha dá uma mamada. Argentilosa Vibe Boranildo. Foguei, porra. Júnior considerado pra Juninho das comidas típicas, garoto! Gratidão, no vale do Lecão, vai! Bora, Fabrício, multimídia, um abraço pra você também, maninho! Amanhã tem Lohan na Prime! Bundinha, bundão, o que vim pra nós tá bom. Bucetinha, bucetão, é só tapão no xerecão. Bundinha, bundão, o que vim pra nós tá bom. Bucetinha, bucetão, é só tapão no xerecão. Bundinha, bum, bum, bum, bum, bundão. Então é ser no beat, poucas ideias. Na nitro tô bem louco, tô louco só um pouquinho. E pras minas safadas eu vou mandando tipo assim. Que eu vou sarrar passando, papai. E o quê? Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Quem jogou na PPK? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tia. Depois que mela já era, viu, papai? Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. Cê está bebendo? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, vai! Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na PPK. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na PPK. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Vai e vem, vai e vem. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Quando o cara vai pra sexta vibe que ele tá solteiro, obrigado, né, papai? Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Fala hi-fi, Patrick Media! E depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te ver. Sexta mais bom. Sexta VIP. Se eu nunca me engano. Sabe qual é o plano? Queimar um balão. É só me chamar no privado. Sexta VIP. Foi até bom te encontrar. Mas é a única que eu amo. Sexta bebê já bombada, papai. Quem tá chegando? Popis. Eles querem vinho. Popis. Esquece. Popis. Eu em cada coisa, hein? Cada coisa, hein, Dede? Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando cara que nem eu, que deixa lá de boa pra dançar na pista. Amanhã tem de gelo, hã? Paredes faz o que ela gosta. Lá na Prime, com o tremidão de gelo, vai tá por lá. E se perder. Bora, Gabigol! Só na manhã, vai, mãe. Vem! Xiii. Agora é tudo meu, seu coração não faz bumbum. Bruninho R.D. Bate com bumbum, seu coração. É isso aí, meu preto, sempre na humildade. Você tá aqui na Sexta Vive com a gente, como é? Bate com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Não, mas firme, já atua. Agora ela só bate com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Joga pro alto. Agora ela só bate com bumbum. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Vem jogando, vem jogando. Joga pro alto, mulher. Denise quer vinho. Você acredita? Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Ela tá solta. Tá, papai, tá, papai, tá, papai, tá, papai, tá, papai. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Vai. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, som. É gostoso, hein? Ele tá chegando em Macapá! Pop! Já esmentei no pique. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozin mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Vai sentar gostosinho para mim. Senta, senta. Vai sentar gostosinho. Trio Vibre, geleia, família de Lodá. Para as unhas, comida cívica, garoto. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quebrando. Vem, vem, vem, vem, vem. Deslizando. Família RD, o Superman também. Vai. Família Rock Doido. Vem, vem, vem, vem, vem. Curiosos, moto gato por aí também. Senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a vera. Eu vou falar pra tu, mulher, então você requebra. Arima Penha, CDs, o Moral dos Pai 2. Mandando as cidades. Envolvente demais. Vai sentar, sentar, sentar gostosinho para mim. Sentar, sentar, sentar gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Lembra que tá chegando em Magapá, papai. Essa é uma mensagem alienígena. O Depósito de Bebidas, Bendita Hora, comemora mais um ano de sucesso. De sucesso. De sucesso. De sucesso. Se me nome de comandante Felipe! E quem ganha o presente é você. Pra melhorar ainda mais, o Rock será junto do nível de 2 anos da sexta mais VIP da cidade. Serão 2 festas em uma só noite. Vamos arrastar o povão para o Macapaba Club. Eu tenho medo de não ser aquilo que você sonhou. No Macapaba Club vou chegar na sexta VIP. Aguardem, e só pra lembrar, foguete não tem ré. Vamos começar as emoções aqui pra você. Quem tá solteira, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Olha quem tá chegando em Macapá. Pop, pop, pop. Chegou sexta-feira, dia de curtição. No Macapaba Clube hoje eu vou ficar doidão. É a sexta VIP que tá dando o que falar. O DJ Geleia vai botar pra endoidar. Não, aqui Milano. No Macapaba Clube. Não, mas aqui Milano. É a sexta VIP. Não, aqui Milano. No Macapaba Clube. Não, aqui, mas aqui. É a sexta VIP. Essa é a nova do Santorini, primeira mão. Começa a pressão. Vai começar a pressão. Faltou na pressão. Vai. Júnior Santorini. Sexta-feira. Chegou sexta-feira, dia de curtição. No Macapaba Clube, hoje eu vou ficar doidão. É a sexta VIP. Bora, Juninho, Juninho, se vamos na Fabrício. O DJ Geleia vai botar pra endoidar. Não, aqui, Milano. No Macapaba Clube. Não, aqui, mas aqui. É a sexta VIP. Não, aqui, Milano. No Macapaba Clube. Não, aqui, mas aqui. É a sexta VIP. Paco Red Bull, pra festa ficar no clima. DJ Fábio, DJ Jonan, tô tocando pras novinhas. Fica amanhecido, só volto pra casa sábado. Não, mas firme, logo esse é o papo. Felipe da Bendita, o comandante tá ligado. Oi, amor, oi, amor. O que você quer, bebê? Amor, tô tentando te... Oi, amor, o que é? Alô, Geleião. Tô contigo, porque você... Senta aqui, babá. Eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no... Eu tô no pop, eu tô no pop. Por que você desapareceu? Eu tô Tu tá no rock, tá? A senha tá mil graus por aí, né, papai? Tá rock doido aí. Está 28, não tá lá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28, não tá lá, eu vou ficar. Olha que é o senho das peças também, né, papai? Bate, vai! Você teve a coautoria do Geleião com o Filipão? Por quê? Porque aqui na Sexta VIP é outro patamar. Sexta VIP do Macapaba Clube. Da forma que você sorri, estamos perfeitos. Eu sou tão fria e você me diz. Agora eu tenho medo de não ser aquilo que você sonhou. Aí, Geleia, já me sobe um calor. Agora eu quero te beijar no meio do mundo e declarar com DJ Jonathan, DJ Geleia, DJ Fábio vai lá. Égua, bebê, até que fim, hein? Te beijar no meio do mundo e declarar. Se ela tá, te tem que voltar a música de novo, né, papai? Porque ela é normal, ela sabe como é que é. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho Isabel. E aí, Marcelo, vem pra cima, bebê! Arrepia, DJ Geleia, bota pra cima, doidão! Você só... toma tua mão, toma, toma, toma, toma. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga, joga, joga. Quem é de equipe dá um gritão, aê. O é rock doido, o é rock doido. Olha o Superman arrebentando por ali. Chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Toma, toma, toma, toma, vai, vai, vai, vai. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Conhece o negão, conhece, bora, bora, batatão, conhece, hein? Conhece. Aí, DJ Sander, solta o solinho. Toma, vai, vai, vai. Tá chovendo aí? E aí, Marcelo, dá tudo aqui pra aí, bebê? Vai. Aqui tá chovendo e remangalejando. Chovendo e remangalejando. Aqui tá chovendo e remangalejando. Chovendo e remangalejando. Aqui tá chovendo e duas horas de cerveja e entrada de graça no Macapá pra comer das 8 às 10, minha galera. Seu rock doido, papai. Choveu a noite inteira e tá chovendo. Choveu e relampagou. Tá normal, graças a Deus. A música aqui é quando a mulher tá afim de ir no Macapaba Clube, né, Bruninho? Aí ela já deixa o cara daquele modelo, já topado. É assim, tome cuidado, baby, você não sabe o perigo que você corre, não sabe o perigo que você corre. O que tem de marionete, né? Tô manipula, eu vou te usar, o meu brinquedo agora vai se tornar, vou te usar. Vamos chegar, Macapá! Papiço! Olha porque meu parceiro é o Pico Mixer. Marionete, marionete, marionete. Você deixou e agora eu faço o meu trabalho. Te manipulo, faço agora o que eu falo. Marionete, marionete, marionete. Marionete. Parceiro Nildo, Cardício, nossa Bibi, e o Bruninho arre daí, bem. Senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Ai, droga. Vamos dar cintão. Bota pra cima! Primeiramente, eu quero que tu vá tomar o cu. A rádio toma conta da minha vida. Senta, senta, toma, fica, senta, toma, senta, senta, toma, fica. Toma, toma, vai, papai. Aquele velho uísque falsificado em 30 contas. Canta ali, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bora, Patrick! Toma, toma, toma, vai! Não tem como não lembrar dele dessa, né? Você fica tanto tempo imaginando, imaginando nós dois, e não cumpriu sua... Meu maninho Fábio! Baby, eu tô aqui no Búfalo só pra te ver. E não vai mais fugir. Você quer ser a princesa, quer, neném? Deseja, eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Eu tô dizendo que te amo. Esse teu olhar que me leva ao espaço. Não quero devagar, eu quero acelerado. Quero enlouquecer fazendo amor com você. É o DJ que manda no meu coração. DJ Fábio, por você perco a razão. Eu quero enlouquecer. Não vou falar com você. Tu quer amanhã na rua. Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada. Amanhã eu vivaço pela primeira vez em Magapá. DJ Lohan. Olha, eu não queria falar nada. Mais uma hora e já cabe, a saudade vem. A solidão já conhece. Moleque, eu tenho carinho, muito respeito, muito grande, meu irmão. A dona do mundo, brincando sozinha de amar. Merece onde está, com muito carinho. E hoje ele tá aqui com a gente também. Bora, amigo! Pode ter certeza, baby. Isso é meu, meu irmão. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar. Quem tá solteira, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Quem é de equipe, dá um grito. Geleia toca e as cocotas doida. E as cocotas doida. E as cocotas doida. Geleia toca e as cocotas doida. E as cocotas doida. E as cocotas doida. Já tá doida, doida. Culpa sua, não é minha. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Do Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. Do Gabriel do Borel. Essa daqui é quando o cara tá com aquele dinheirinho no bolso e ela fala: Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas. Bora pra ver se eu multimídia! Elas me adoram. Vem embora, vem embora. Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Machucando esse piru. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Pressão. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop. Linha de equipe, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Vai. Quando o DJ toca esse som, o virtual que tá rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando. Quando ele fala que tá rebolando, rebolando. DJ não rebolar, ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Alô, Mel! A moda agora é dançar desguiado. A moda agora é ser diferente, porque no mundo já tem muita gente igual. Trio Bibi Chela e Alfa Mini Jonathan Bico Mixer. Preparem o canhão principal. Juninho das comidas típicas, garoto. Mais pólvora. Preparem o canhão principal. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava o pé do ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. Que não me ama, depois das 12 horas você some. Salvo meu contato com outro nome. Rima de espeto pra... Seus contatinhos, né, papai? Ô, papai! Seu coquê, nenê, tá na vibe, né? Já fazia um tempo que não parecia. Já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um... Família no grau também, um abraço pra moral, RD Super Malas, infiel. Pregado também. Eu vendo TV em casa, chega uma mensagem. E aí, Bruninho? Esperava, com uma proposta quase recusável. Passaram a noite no motel. Supremo Foto Fest. Encontrei naquele posto, você num canto, cabelo cobrindo o rosto. É que fina. E um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí... Jojo, parabéns pra você também. Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava o pé do ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. Cê tá aqui na VIP, papai! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, sou teu amor, sou meu também. Sou teu amor, sou meu também. Fala, galera de Macapá! Aqui é Viviane Batidão e eu tô fechada com meu parceiro DJ Geleia. Alô, Geleia! Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. E aí, Marcele? Não entendi, te amo e não quis aceitar. Artista nossa, vive também, Juninho. Pelo menos tentou. Juninho considerar. Feliz, sofri, senti essa. E você? Mas não vou chorar. Não tem por nós dois. Não vou desistir. Eu e você? Você é meu. Eu e você? Você e você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. De agora, você vai dançar, vibrar e até passar mal com DJ Fábio. com DJ Jonathan e com DJ Gelé. Trio VIP na parada, babá! Alô, Geleião! Aí, Geleia! Pra cima, garoto! Comandante Felipe da Bendita, respeite a minha história. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode o quê? Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Já, já, maninha! Isso aqui é a chave, que é, neném? Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. É. Um beijo bom, o toque mais suave. Agora você tem a chave. Aí, Geleia, já me sobe um calor. Saudade de você, mãe. Grande passado. Bora, Ringue do Paredão! Ei, hoje vai ter dois segundos tempo. É. Doidos, agora sim, pô, tava com saudade. Sinho, uma cara que a gente não gravava, né? Reguinho, não vou deixar ninguém te roubar. Aí o Patrick. Fala pro Henrique. Inverna e brota. Grande passado, moral tem. O som dos moleques doidos. Didi Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Viviane Batidão. É DJ Melly, o exemplo de DJ. E tá chegando o aniversário do mestre Elison. Dia 18 de abril, garoto. Vai, vai, vai. Alô, Geleião! Aí, Geleia, pra cima, garoto! Já não dava pra esconder que não me amava. Tudo que eu fazia era. É, Marcelo, é? E na cama que dormia eu te olhava. Você virava o rosto, que aflição. Estou dando voltas porque não quero. É o seu Henrique do Paredão da maior valor. A nossa história de amor. Olha o Marcelo do Alisson Maninho. Como top live. Olha a galera me considerando bem. Ninguinho.